Nosso tema de hoje é lutar contra o mal ou praticar o bem? Uma pergunta, né? Primeiro a gente precisa situar aonde está o mal. Onde é que eu vejo o mal? Onde é que ele está? Para poder lutar contra ele, então. Normalmente nós enxergamos o mal fora de nós. O mal está naquilo que eu vejo, naquilo que os outros fazem. O mal eu considero, às vezes, até na própria natureza, quando eu não gosto daquilo que me é apresentado. Então, nós perdemos um grande tempo lutando contra várias coisas que talvez nós não podemos mudar. São todas coisas fora. E quais são as armas que nós usamos para lutar contra esse mal? De forma genérica, normalmente a gente se utiliza de armas iguais. Então, quando eu percebo uma coisa que eu acho que é errada, que é negativa, e tento combater ela, eu tento com a mesma forma com que ela chega até mim. Ou seja, com violência, com negatividade, com força. Mais uma vez, são formas equivocadas. Se fosse simples da gente debelar o mal, a gente já tinha conseguido fazer isso, através dessas práticas todas. E parece que é que nem gasolina em fogo. Parece que só aumenta quando a gente faz assim. Por que que o mal existe? Já que se fala tanto, né? O mal ou o erro, como a gente quiser conceituar ele. Por que que existe o mal entre nós? O mal no nosso planeta? O mal dentro de mim? Por que que nessa luta, é quase eterna, né? Para nós é eterna, porque até hoje é assim. Mas é uma luta entre o bem e o mal, parece. Por que que ele existe? Basicamente, pela ignorância. Ignorância no sentido de que eu acredito que o mal ele tem mais efeito do que o próprio bem. Então, quando eu pratico alguma coisa errada, quando eu ajo pelo meu interesse, pela minha satisfação pessoal ou individual ou egoísta, eu estou reafirmando para mim que aquele ali é o caminho correto. É uma ignorância, porque mais cedo ou mais tarde eu vou ter que me deparar com uma situação adversa a isso e eu vou perceber que eu estava errado, mais cedo ou mais tarde. Então, o bem é, e o mal ele está. Está enquanto o bem não se afirma perante aquele momento. A gente pode até usar uma metáfora que é a luz, né? Só existe escuridão onde não existe a luz. Quando a luz chega, desaparece o escuro. Quando o bem se torna, não existe o mal. Porque onde existe uma coisa, não existe a outra. Isso é ponto. É claro que todos nós, parece uma coisa até um pouco dúbia, mas nós, indivíduos, nós temos práticas boas e práticas ruins. Não é que onde está uma coisa, então dentro de mim não está outra, mas no momento em que eu pratico o bem, é porque eu estou me abastecendo do bem. Então não faço mal. E como ainda sou um ser em evolução, encaminhada, que estou ainda em aprendizado, eu ainda carrego essas duas alternâncias. Ainda tenho práticas erradas. Sim. Mas quanto mais eu abastecer, me alimentar de coisas boas, menos coisas ruins eu vou fazer. Então é nesse sentido que onde tem uma coisa, não tem a outra. Então, o mal existe enquanto nós dermos vida para ele. Mas ele tem alguma utilidade? Parece até estranho dizer isso, né? Ou fazer essa pergunta. O mal é útil para nós, aqui no nosso planeta, no nosso tipo de vida? O mal, ele é útil. Porque através desse mal que nós acusamos, é que acontece a tal justiça divina. Porque aquele que é instrumento do mal, que ainda pratica por ignorância, para quem ele está praticando isso? Não é aleatório. As coisas que acontecem comigo não acontecem por acaso, por sorte, por azar. Acontece porque precisa. Eu atraio as coisas através daquilo que eu faço. É a lei de ação e reação. Eu provoco uma ação e eu tenho uma reação na mesma proporção. Então, quando alguma coisa negativa me acontece, é para um processo de aprendizado. Nesse momento, aquele mal, ele está se tornando útil. Porque através da dor e do sofrimento, é que eu vou poder perceber que eu tenho que mudar. Então, no nosso mundo ainda, ele tem uma utilidade. É claro que o próprio Evangelho tem uma passagem que diz, né? Essas coisas negativas, elas precisam acontecer por esse motivo. Mas aquele que faz acontecer, ele não precisa ser esse instrumento. A questão toda se utiliza dele, pela negatividade, para fazer acontecer. Mas ele não precisaria fazer isso. Então ele também responderá mais adiante por isso. Se todos nós tivéssemos um entendimento de todo esse processo, talvez não precisássemos passar por tantas coisas. A gente, pela compreensão, faria um caminho diferente. Erraríamos, mas através da compreensão buscaríamos o reajuste sobre tudo isso. Mas a gente só acorda quando a coisa nos toca. Quando somos provocados através dessas situações que chegam até nós, nos mostrando que estávamos errados. Dentro desse contexto, as nossas reencarnações se tornam extremamente necessárias. Por que estamos indo e vindo constantemente? Para poder aprender. Para poder, através das mais diversas experiências, modificarmos tudo aquilo que nós ainda não conseguimos durante todo esse tempo. Jesus, quando ele veio, ele acabou resumindo os mandamentos em apenas dois. E o segundo deles, que poderia ser mais fácil do que o primeiro, ele nos diz que nós devemos fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Dentro dessa pequena frase, ela carrega um senso de justiça e de entendimento muito grande. Se nós aplicássemos verdadeiramente isso, se cada coisa que nós fizéssemos, a gente observasse o outro lado que está recebendo isso, e não apenas a minha vontade, quantas coisas diferentes a gente faria? Muitas. A gente repensaria todos os nossos atos e faríamos diferente. Mas daí a gente, às vezes, de uma forma muito humana, diz assim, ah, mas eu faço as coisas certas, mas só recebo coisas diferentes com relação a isso. Talvez aí também esteja a justiça, né? Que de repente eu estou, através desse recebimento, tendo uma oportunidade de perseverar naquilo que é correto, continuar, insistir, porque eu sei que é esse o caminho, e abraçar aquilo que eu recebo como o que é para mim mesmo e me modificar. Mas dentro da pergunta, lutar contra o mal ou praticar o bem é uma questão de alimentação. Eu disse antes que quando a gente percebe esse mal fora e tenta combater, a gente não consegue. Porque a gente só consegue no mal que está aqui dentro. E ainda assim, a gente se empenha pouco para isso. Então, praticar o bem, que é a segunda alternativa, é a forma de talvez não mudar diretamente o que eu vejo errado, mas eu começo a mudar internamente. E o externo, essa grande massa de tudo que eu vejo, que eu considero errado e que às vezes eu penso que não tem solução, ela só vai ser realmente modificada através da questão individual, do abastecimento e mudança individual. Nós fazemos parte de vários grupos sociais. O menor deles está dentro da nossa casa. Quando nós somos dois, três, quatro, cinco, enfim, o número das famílias de cada um. E nós sabemos o quanto é complicado, por causa do convívio diário, a gente às vezes ter uma opinião única, uma conduta igual. Porque cada um tem a sua ideia, cada um puxa para um lado. Então, como é que a gente vai fazer? Vai ficar só na crítica ali dentro? Só apontando? Será que a gente faz o quê? A gente dessa forma une ou espalha? O que que a gente quer fazer? Qual é a nossa intenção dentro disso? É juntar ou separar? A gente quer juntar. Então a gente precisa repensar a prática que a gente utiliza para fazer isso. E a única prática que vai nos aproximar é a prática do bem. Porque ela modifica dentro de nós toda a nossa estrutura, inclusive física. Então nós nos debatemos hoje bem mais do que em outras épocas, porque sempre houve isso, mas a questão da doença, a questão do vírus. Por que que, de repente, muitas vezes a gente é frágil fisicamente? O que que nós estamos alimentando? O nosso lado espiritual. Com as notícias que chegam de alarme, de medo, ou com, de repente, questões que possam reforçar a minha crença, a minha esperança, a minha prática do bem, de perceber que eu não sou o único. Mesmo que eu esteja numa situação confortável e boa nesse momento, outros estão passando por uma situação bem mais difícil. E onde entra a minha participação como ser humano dentro desse contexto? O que eu estou fazendo para, de repente, nessa prática de bem, fazer algo de repente de bom mesmo para alguém que eu não conheço, para alguém que precisa, para alguém que talvez não agradeça, mas que não importa, importa o que eu estou fazendo. Então, antes de tentar combater, eu tenho que criar pontos positivos. Só lembrando, né, que na matemática a gente aprendeu, né, que quando tem um sinal negativo, se a gente botar o mesmo número de sinal positivo, a gente só isola, só anula. Para ser positivo, tem que ser mais, bem mais. Tem que ser superior àquilo que eu considero errado. E isso só através da prática do bem.